Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e somente nesse anime encontramos uma garota fofinha que carrega um puta de uma Tommy Gun na mão. Você considera a Miri fofinha? Meu Deus. Sim! Tá bom. Mais okay. Um que casaria com ela, hein? É, não discuto. ela pode me usar de chaveirinho dela. Eu jurava que você ia falar outra coisa agora, mas tudo bem. Eu sou o Yatá e eu tenho sido um caçador da paz que busca a borboleta mais conhecida como Amor. Oh, que bonitinho. E sabe o que, é que me deixa mais feliz? Ele sabe, finalmente aprendeu a fazer a entrada do Anime Sphere. Depois de tomar uma bronca daquelas, quem não aprende? É, foram o quê? 2, 3 episódios levando bronca igual. E aqui é o Nerd Master, vocês já sabem, não sabem? Nós estamos aqui pra falar dele, Vash, o estouro da boiada, o lendário pistoleiro, o homem cuja cabeça vale 60 bilhões de dólares duplos, o Tufão Humanoide! E essa é toda a participação minha nesse episódio, boa noite. Pelo que vocês entenderam da empolgação do Nerd Master, sim, senhores, finalmente vamos trazer esta pauta do Nerd Master, sim, porque a culpa é dele. De nada! Vamos falar da primeira versão de Trigun, a de 1998, com a dublagem em português. Que é a que presta, que é a única que existe, inclusive, não tem outra. Maravilha. Só tem dublagem português. Porque a outra versão de Trigun ainda não foi dublada, mas tudo bem, vamos lá. Não, foi sim. A do Stampede já tá dublada também, bebê, mas eu tô falando que na original sim. Não existe nem a dublagem em japonês. Pelo menos na minha opinião. Que horror! Vamos lá, né? É o nosso querido Supla de óculos que, né? Vai dando tiro em todo mundo. Porra, Supla de óculos é perfeito, cara. Vamos lá, gente. Vamos começar com o nosso já famoso e esperado por alguns, odiado por outros, e que o Nerdmaster traz a vinheta. Momento Ficha Técnica. Eita. Momento Jorge Pidja. Tanana. Começando aqui com o número de episódios. São 26 episódios. Vulgo padrão daquela época do final dos anos 90, né? Não, Yata? É assustador, mas é. Transmitido entre 2 de abril e 1º de outubro de 1998 pela TV Tóquio. Eita. E a forma oficial de se assistir Crunchyroll. Claro que temos duas, mas a oficial paga é na Crunchyroll, onde eles não colocaram a legenda, a dublagem oficial antiga. É uma pena. Mas claro que o Nerdmaster achou. Peraí, rapidinho. Ouvinte, é papo nós aqui. Então, tem uma moedinha aqui no chão, olha só. Tem um dólar duplo aqui no chão, olha só. Olha aqui, rapidinho. Ó. Tem no YouTube dublado em HD. Conta pra ninguém, não. É, vai que eles tiram, né? Né? É, qualquer coisa eu pego, eu já baixei tudo, eu boto no canal. Não é? Vamos daqui lá. Daqui a pouco vai estar no Marco Velho TV. Não é, não? Vamos lá. Dirigido por Nishimura Satoshi, que dirigiu algumas obras da franquia Hajime no Ippo. Quando? Não sei. É bom. Que são Tonagura, e também tem as outras obras, Tonagura e o Shio Totora. Parabéns, Fashio Totora. Que isso? E também ele fez ele dirigiu, aliás, escreveu, aliás, ele escreveu, dirigiu e foi responsável pelos designs das armas do filme de Trigun, Badlands Rumble. Meu Deus. Ok. Tá aparecendo o Yatá, fazendo um monte de coisa no evento dele. Olha, é por isso, né? Que agora eu sou só apresentador, menos dor de cabeça. Produzido pela Victor Entertainment, responsável por produções de animes como Samurai Champloo. É bom pra tomar banho. Não sei, mas pretendo que seja breve, porque olha, Samurai Champloo é foda. É ótimo pra qualquer, né, banho quem tem cabelo comprido, é isso aí. Né, Yata? Depois a gente faz o spin-off, que é o condicionador. É isso aí. É por aí. Ghost in the Shell Standalone Complex. Esse a gente não fez, não, né? Não, a gente fez a versão mais recente, que é o Saki 2045. Façamos. Então, quando... Podemos sim fazer o Saki. Inclusive, Saki, ele não é de serviço de atendimento ao cliente, é de Standalone Complex. Mas serve pra duas coisas. Jura! Porque foi feita essa piada no último episódio. Maravilhoso! E vocês, ouvintes, sabem muito bem por quem ele está nesta chamada. Oh, God, quem? Que não fui eu dessa vez. Quem? Você, né, Nerdmaster? Do mesmo! Meu Deus. Porque o Yatá não estava na equipe naquela época. É verdade, é verdade. E também produziu Afro Samurai, que já esse figurou já por aqui. Eu já ouvi. Foi um dos primeiros também, né? Sim, figurou em um dos duo. Yeah. O estúdio que animou Trigun foi o nosso querido e famoso e maravilhoso Madhouse. Oh, meu Deus, a baby. Casa doida. Que fez, entre outras obras, todas elas fodas pra caralho, Sousono Frieren. Para. E eu vou ouvir a tua resposta, hein? Presta atenção na tua resposta, tá? Quando. Em um Anime Sphere mais perto de você. Vocês entenderam, né, ouvintes? Entenderam, né? Tá. Mushikaburi Hime, que é foda também, gosto muito. Mas esse eu não achei quando vem. Que bom. Bonito. E a franquia Overlord. Quando? Todos eles, inclusive, né? Mas assim, esse eu preciso encaixar. Quando eu não sei. Tá bom. E a dublagem feita na época foi pelo nosso querido estúdio Som de Veracruz. São Paulo. Veracruz. Exato. Que dublou animes como Samurai Champloo. Samurai Champloo não, seu maluco. Gungrave. Calma que eu inverti. Samurai Champloo, Gungrave e, para alegria e amabilidade do Nerd, né? Para alegria do Nerdmaster, Konosuba. Quando? É o filme da Megumin? Então. Esse precisamos encaixar. Principalmente porque temos uma terceira temporada pra gravar, não é mesmo, Nerdmaster? E já tem alguns episódios dublados. Não tá todo dublado ainda. Mas até a gente montar o episódio, já tá todo dublado. Maravilha! Eu vou te contar, essa terceira temporada tá uma putaria do cara. Com certeza. É isso que a fonte faz que seja bom. Não é mesmo? Se você achava que eles estavam loucos na primeira e na segunda temporadas, a terceira veio pra colocar todas as atualizações em novas versões. Né? A fonte é um mangá com duração de 25 minutos por episódio. A música de abertura de todo... Trigun, ele teve só uma abertura e um encerramento para os 26 episódios. É uma temporada só, né, pô? Sim, mas, cara... Na década de 90, o povo não ficava nessa de ficar fazendo muitas aberturas e fechamento diferente, não. Sim, ainda mais no caso de Trigun, que ele teve a música chamada HT... É, composta por Tsuneo Imahori, que é foda pra caralho. Muito foda! Mano, é você bater cabeça nos 1 minuto e meio que foi feito dessa música. Yeah, baby! E Kazewa Mirai Nifuku, da banda Akima e Nels. Na verdade, um encerramento. Kazewa Mirai Nifuku. Porque tem que falar cantando. Essa aqui é boa. Sim, não, é boa pra caralho, mano. Você é doido. Bom, temos o mangá que teve duas versões. A primeira versão japonesa foi lançada entre abril de 96 e janeiro de 99. E na segunda versão, os dois volumes foram lançados, ambos em junho de 2000. Aqui no Brasil, tivemos uma versão cancelada, porque na época a Panini tentou pegar Trigun, mas eles tentaram trazer a versão antiga, a de 3 volumes. Eita! E a editora, na época, que já era a nova, não gostou disso, não. Então, aí a Panini cancelou a versão de... que seria 3 edições. E republicou com a versão de 2 edições. Por isso, não temos serialização. Porque só teve 2 volumes, é um mangá bem curtinho. De autoria de Yasuhiro Naito. Inclusive, ele se acredita com uma versão em português. Uma versão em inglês do sobrenome dele, né? Naito, isso. É que editor... ele Naito de qualquer maneira, né? Então é o... É o Yasuhiro Naito, que ele se alcunha como Yasuhiro Naito, né? É Naito de qualquer maneira, né? Dá pra piorar. Sim, né? Porque se é uma sexta-feira à noite, ele Naito mesmo até não querer mais. Sextou toda mãe. Ainda bem que eu não falei de tirar o I, porque aí ele ia virar uma soja fermentada, já... né? Peraí, Jorge, você já avisou pro Yata que a vaga de piadista ruim é minha? Vai ter concorrência, Nerdmaster, desculpa. É, né? Eu só preciso perguntar uma coisa pra vocês, devido a esse autor. Vocês gostam de soja fermentada? Por quê? Então, o sobrenome dele ali, né? Tipo, se você tirar o I, é Naito. Naito. Não, essa piada é pra quem entende um pouco de japonês. É. Porque você tem o Naito, que é soja fermentada. Exatamente, eu como não, toda semana. Você quer dizer... Não. Naito não é soja fermentada. Naito é merda embalada. Porém gostosa. Troço fedido da porra do caralho. Troço é chulé no pacote. Ó, também conhecido como a soja podre cheia de gosma em volta. E que a gente... Que o cara come se fosse a coisa mais linda do mundo, né? E o pior é que eu como e é gostoso aquilo. Só o cheiro que é horrível e a imagem. Pois é, parece até daquele esquerdo. É só o cheiro, o toque, a consistência. Então, mas salva a vida. Parece até. Mas aquilo pode salvar vidas. Parece até gorgonzola, tá? É, basicamente nesse estilo. Ó, uma dica. Se você assistiu My Name is Bruce, o filme sobre Bruce Campbell zoando Bruce Campbell, ali a única forma de você não ser morto pelo deus do tofu é justamente estar comendo natto. Que bom. Por aí. Muito okay. Bem. Bom, a primeira editora do mangá de Trigun foi a Tokuma Shoten, na revista mensal Shonen Captain, e a segunda foi a editora Shonen Garrocha, cuja a revista o idiota do seu host não pegou. E aqui no Brasil... Em todas as vezes ela foi publicada pela Panini. Panini, pãozinho gostoso. Patrocina nós. Tchim, tchim. E Trigun tem uma continuação em mangá que não foi feita anime, pelo menos até onde eu sei. Porque tem o nome de Trigun Maximum. Ah, mas agora que saiu o Stampede, de repente eles fazem, né? Deixa, sei não lá. Não duvido. Não, é só fazer o Stampede fazer um sucessinho e de repente eles fazem o Maximum também, né? Sim. Lá no Japão, o Trigun Maximum foi publicado entre maio de 98 e fevereiro de 2008. E aqui no Brasil, também foi lançado pela Panini. Foi publicado entre agosto de 2008 e maio de 2010. Olha! Inclusive, nós temos o nome da revista, que era para ter sido colocada para a primeira pra edição do Trigun padrão, que é a Young King Hours, da Shonen Garrosha. Nosso e Jovem Rei. No Brasil. Sim, o Nosso Jovem Rei, né? E aqui no Brasil, novamente pela Panini. Medo. Ambos com 14 volumes, 14 tankobons. Já que é a Panini que vai lançar, então ela vai lançar em tankobon mesmo, né? Se fosse a JBC, lançava em tanko ruim. Então, se fosse o meio tankobon, eles lançariam na versão tanko ruim, né? E aí, vocês tankam essa? Né? Tem que, se você gostar o suficiente de... É combo! Né, não? Bom, temos um filme, o Trigun Badlands Rumble, lançado em abril de 2010, produzido pela Flying Dog, Sunny Side Up, Studio Jack e a editora do mangá, Shonen Garrosha. Infelizmente, sem dublagem. Exato, não foi dublado em português brasileiro. Foi animada pela Madhouse também. E tem uma duração de 1 hora e meia, vulgo 90 minutos. É o mesmo estilo do desenho que a gente tá fazendo nesse episódio, entendeu? Então é o mesmo Dash com cara de pateta, mesma garotinha, tudo igual. É literalmente um episódiozão de 1 hora e meia do desenho de 98. Exatamente. E aí nós temos na sequência um anime recente, que é o Trigun Stampede. Remake, não é sequência. Não é sequência, mas até aí eu não sei se é sequência ou se é um remake mesmo. Não, é remake. Eles estão pegando o roteiro do primeiro Trigun, só que fazendo numa versão agora mais... Que eles estão fazendo agora atual, esse CGI que não é CGI, CGI com textura por cima do boneco, saca? Ah, sim. Que é aquele cel shading, saca? Então, o Stampede é isso. O Stampede é o Trigun do mesmo roteiro do 98. Inclusive, eu já vi uns episódios, cara, é igual. Só que não é tão engraçado, porque fizeram o Vest assim mais moleque, entendeu? Menos altão, menos palito, mais molequinho, tipo malandrilso, entendeu? Então não tá tão engraçado, não tá tão engraçado. Ah, mas tudo bem. Isso a gente vai falar. Não tá tudo bem. Isso a gente vai falar numa próxima edição do Anime Sphere. Não faço questão. Mas quem faz é a Rita, mas né? Parabéns pra ela. Bom, vamos lá. Nerdmaster, nosso já tradicional e costumeiro aviso de spoilers. Então tá. É, Trigun, né? Vestes toda boiada, né? Já vou falar de novo meu roteirinho de novo? Não precisa não, né? Vocês sabem que eu tô... Jorge, quanto tempo que eu tô pedindo Trigun aqui? Desde que entrou. Então, porra... Todo mundo sabe que eu amo esta merda! Desde a primeira vez que no YouTube eu vi os memes que o povo fazia da porra do Vest do Estouro da Boiada. Inclusive eu vou botar pro Jorge botar o link aqui do vídeo que foi o que me fez querer ver o Trigun, que é literalmente todas as vezes que a galera fala Vestes Toda da Boiada no desenho, um seguido do outro. Fala, Vestes Toda da Boiada, é Vestes Toda da Boiada, Vestes Toda da Boiada, é Vestes Toda da Boiada. Então, querido senhor doutor, jurisconsulto, propedêutico e pistoleiro ouvinte do Anime Sphere, Trigun foi lançado em 98, porra. Tá bom que aqui no Brasil não foi lançado em 98, foi quase anos 2000, que levou uns 2 anos pro pessoal dublar pra botar aqui no Brasil. Mas mesmo assim, 2000, porra, 24 anos atrás, né? Então eu espero que vossas insolências tenham visto a porra desse desenho antes de vir ouvir aqui o nosso episódio. Porque se não, sabe o que vai acontecer com vocês? O braço esquerdo do Vest vai crescer, vai virar aquele pistolão, ele vai pegar aquela pistolona bonita e vai fazer você se arrepender. Tá? Poxa. Bom, já tá. Diga. Traz a nossa sinopse, por favor. A sinopse. Inclusive, essa sinopse eu traduzi do inglês vindo do MindMeList, porque a versão do blog Biblioteca Brasileira de Mangás não tava tão bom, então eu resolvi pegar numa fonte mais oficial, né? Essa aqui tá escrito do Vecho Estouro da Boiada. É o homem com uma recompensa de 60 milhões de dólares duplos por sua cabeça. Para! Parou, desculpa. É. Bilhões, com B de bananada. É bilhões, tá certo, eu escrevi errado. 60. É porque você tem que entender que os dólares duplos dessa brincadeira daqui é estilo iene japonês, então vale porra nenhuma, por isso que é bilhão, entendeu? Não, vale menos do que o iene, mas vamos lá. Então, é um homem com uma recompensa de 60 bilhões de dólares duplos por sua cabeça. Razão? Ele é um vilão que arruina todos aqueles que se opõem a ele e destrói cidades por diversão, garantindo a ele o título Tufão Humanoide. Ele deixa... A ideia é essa mesmo. Ai, meu Deus. Ele deixa uma trilha de morte e destruição por onde ele passa, e qualquer um pode se considerar morto apenas com um pouco mais de contato visual. Ou é o que dizem os rumores. Na verdade, Vesh é um molenga. Acho que... Peraí, Yata. Esses rumores que dizem sobre o Vesh, eu estou achando que eles disseram a respeito dos Hunos, os piores bárbaros do mundo, que por onde passam deixam rastro de destruição! Meu Deus. Como diriam os Mamonas sobre as vacas, né? Que por onde passam deixam rastro de bosta. Então. Então, pra quem não entendeu, isso daí eu peguei de referência do Irmão Noturno na Terra de Godá, mas tá valendo. É maravilhoso. Segue em frente. Vamos fingir que ninguém entendeu a referência. Mas, na verdade, Vesh é um molenga que diz nunca ter matado ninguém e evita violência a todo custo. Isso, não sei porquê, mas o começo dessa frase me faz lembrar um amigo meu que o apelido dele é Vesh. Mas é só a parte do molenga, porque a parte do evitar violência não é com ele, não. Mas vamos, tá bom, né? Vamos continuar. Com sua obsessão maluca por rosquinhas e uma attitude de palhaço a reboque, Vesh atravessa o deserto do planeta Gunsmoke. Tudo isso seguido de perto por duas agentes de seguro, Meryl Streep e Millie Thompson, que tentam minimizar o seu impacto com o público. Mas, aos poucos, suas desventuras evoluem em situações de vida e morte. Quando um grupo de assassinos lendários são contratados para caçar o trio, o passado agonizante do Vesh será desvendado e sua moral e princípios são testados ao limite. Aliás, ele tem que ter envergadura moral pra fazer qualquer coisa nesse anime, o que é difícil. Não tá, né? Não é? Essa é a história. Bom, do já... nosso supla de óculos e uma arminha. Não, o visual do Vesh é uma das coisas mais vexaminosas que eu já vi no anime. É tão vexatório. Mano, vexatório, com certeza. Velho, esse episódio vai ser ultra combo de badunts. Eternamente. Bom, como o Vesh é o protagonista dessa bagaça, eu vou perguntar a cada um dos senhores jurisconsultos, propedeutas e todo o resto. Sim, eu usei a frase do Nerdmaster do aviso de spoiler. Uhum. Porque eu sempre quis falar isso. O que os senhores têm a dizer, opiniões pessoais a respeito de Vesh? Do original The Stampede. ou do dublado, o Estouro da Boiada. É. Aliás, eu vou te contar, o que eu preciso falar de Veste, o Estouro da Boiada, é para começo de conversa, parabéns para a equipe de dublagem que fez a pachorra de traduzir Stampede para Estouro da Boiada. Maravilhoso. Porque eu nunca vi uma tradução mais 100% olho no lance do que essa porra do Veste. Pois é, olho no lance. Cara, eu nunca vi uma tradução ficar tão mais maravilhosa do que o original, cara. Do que Veste Stampede. O que é Stampede? Stampede de Coerrola. Ele é o Estouro da Boiada. O homem de 60 bilhões de dólares do Otofão Humanoide. E olha, eu vou te contar um negócio, cara. Eu nunca vi protagonista mais porra louca do que o Veste na minha vida, cara. Porque o maluco... É... O Kazuma? Não, o Kazuma é filho da puta. Não é porra louca. Não, ele também é porra louca. Essa é a questão. Não, não. Ele é filho da puta. É diferente. Tá? É um gosto... é um filho da puta que a gente ama? É. Mas não deixa de ser um filho da puta. Agora, não é? Porra louca é o Veste, cara. O Veste... Puta que o pariu, cara, porque eu nunca... Tu lembra quando eu falei no One Piece que o Bug, ele é o azarado mais sortudo do mundo? Pois é. O Veste é o sortudo mais azarado do mundo, porque ele é super habilidoso, mas só dá merda na vida dele. Ô Yata, perguntinha. Você já viu o anime lá da Catarina... Pera, Catarina? É, da Catarina, aquela que se, tipo, a que se tornou a vilã. Me gusta a vilã. Não, pera. Então, é que assim, é, esse daí é o anime que é assim, eu me tornei a vilã, é vindo de uma light novel, é um nome gigantesco, mas ele é simplificado por Hamefura. Ou, como diria o Nerdmaster, Hammer Foda-se. Hammer Foda-se! Hammerfall, é isso aí. Qualquer semelhança entre Catarina e Veste é mera coincidência. Hammerfall, o Otomegame no Hametsu Flag Shikanai Arakura Jeijo. Tá bom, baralho japonês, Hanafuda, é isso aí. É, Hanafuda, inclusive, é dito dos brincos do Tanjiro, mas tá valendo. Medo. Ou em inglês, o My Next Life as a Villainess. O que resume bem o título todo em japonês, mas vamos lá. Ou como a gente gosta de chamar aqui no Anime Esfera, além de Hammer Foda-se, que é o nome oficial, né? É o nome Catarina, oficial dado pela merda. Né? Catarina, a porta. Agora me digam, temos muitas coincidências entre Veste e Catarina? Cara, sim e não, porque Catarina é uma porta. Catarina é burra ao nível Aqua de Konosuba, entendeu? Agora, o Veste não é burro, cara. O Veste é maluquete, entendeu? É o que eu falei, ele é porra louca, mas ele não é burro. Ao contrário, ele é esperto pra caralho. Porque ele se safa de cada merda que acontece de um jeito que tu não acredita. Então poderíamos dizer que Catarina é a fusão de Veste com Aqua? Ou é a filha da Veste com Aqua. Mas que vexaqua. Digo, vexame. É um vexame, né? É vexaminoso isso. Vai, ô Yata, tua vez de dar a sua opinião. Você quer minha opinião sobre o anime, sobre os personagens? Vocês querem que eu fale o quê? Sobre o personagem. Então, sobre o personagem. Veste é um cara muito louco, ele é a versão, digamos assim, como eu posso colocar em palavras não muito vexaminosas? Não muito ofensivas. É o supla de anime. É o supla de óculos com a pistolinha na mão. E assim, ele pode ser o mais habilidoso de todos, mas ele é o cara tímido, o cara que só se fode. Ele é quase a vingança dos nerds, ele representa todos os nerds ali, exceto pelo fato dele ser o cara da pistola. Faz sentido. É assustador. Não é? A voz dele é de Masaya Onosaka, lá no Japão, que Entre outros papéis, ele fez o Quero, ou Kerberos, de, como diria o Nerdmaster e a Sara, Sakura Carta Carta. Sakura Carta Carta, claro. O poderoso Kerberos. É o Kero-chan. O Pretty Pretty Prisoner, como diria o Nerdmaster, né? Aprendeu, que apesar de na pauta tá escrito puri, puri, puri, puri, é a puta que te pariu, que é piriri, purim, piriri. Purim. Da franquia One Punch Man. E o Shinji Hirako, da franquia, como diria o Nerdmaster, Alvejante. Alvejante, com certeza. Bleach. Né? E aqui no Brasil, nosso querido, e queremos ele aqui um dia, Alexandre Moreno. Antes de tu falar dos personagens, deixa eu deixar um negócio. E por que que o Trigun de 98 é muito mais engraçado do que o Trigun do Stampede? É por causa do Alexandre Moreno. Que a voz que ele faz pro Vest, principalmente nas partes que ele surta, nas partes que ele grita que nem uma bicha louca, porque o Vest tem esses momentos, sim, cara, é de mijar de tanto rir. Sim, tá? Sem dúvida. Mas assim, o seiyuu original, que é o Masaya Onosaka, o cara também não fica por menos, velho. Não, não, de jeito nenhum. Tá, não, eu não sei, eu nunca vi no original. Então, mas, eu assisti um pouquinho da dublagem pra testificar que o bagulho tá da hora. Mas na maioria do tempo eu tava assistindo no original mesmo, então o cara manda bem, meu. Não é tão bom quanto o Alexandre Moreno, mas faz jus. É. Outros personagens feitos pelo Alexandre Moreno: o Panda de Hamtaro, o Manigold de Câncer de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, que esse faz, vale a pena fazer um episódio, não? Ah, não sei, né? Se quiser, o anime é teu, né? O anime podcast é teu. Quem é culpado disso? Não sou eu. É porque a gente já fez quatro episódios sobre Cavaleiros do Zodíaco. Esse seria o quinto. Meu Deus, aí vai ser o quinto Cavaleiro. Por aí. E o Simon Callum de Mahoutsukai no Yome, ou como diria o Nerdmaster, Mago Pedófilo. Ele é porque ele é o Mago Pedófilo, porra. E pra quem não tá reconhecendo Alexandre Moreno, cara, eu vou só botar três nomes aqui na conversa que o Jorge só puxou da galera do anime, né? Vou pegar, sim, só três nominhos, só pra ver se vocês reconhecem, tá? Pernalonga no show do Looney Tunes. Sim. Pink de Pink Cérebro. Sim. Tá? E o Gato de Botas, da franquia Shrek. Só esses três, só. Só isso, só isso. E agora, o que temos pra falar de Meryl Streep? Cara, a Meryl, o que é que eu tenho? Tanto a Meryl quanto a Lily, a Millie, né? Elas são empregadas de uma companhia de seguros, que é justamente quem mais sofre com a porra das merdas que acontecem na vida do Vest. Elas foram contratadas para investigar se o tal do Vest, estouro da boiada, do humanoide, o caralho A4, se ele existe mesmo, porque tá muita gente pedindo indenização de seguro por causa desse filho da puta desse Vest. E esse Vest existe mesmo? Vou atrás desse puto, me acha esse puto e me descobre se ele existe de verdade. Então elas foram lá. Vão lá descobrir se o Vest, o estouro da boiada, existe mesmo, tal e coisa. Elas acabam encontrando o Vest, né? O Vest, né? O nosso protagonista, tal e coisa. Só que no primeiro momento elas não sabem que o Vest é o Vest. Elas acham que é só um otário lá que gosta de rosquinha, né? Aí depois, quando elas descobrem que o Vest é o Vest, elas ficam numa neura pra tentar ir atrás dessa porra. Desse... Cara, é muita loucura. Né? Então, loucura. Quando elas confirmam que o Vest é o Vest, a Millie fica naquela atitude brisada dela normal. A Meryl, que é a líder da dupla, ela fica desconsolada, velho. Não, ela não fica desconsolada. Num primeiro momento ela fica puta. Verdade, realmente. Mas depois, mais pro meio, menina, ela chonou. Oxi! Eu sei. Oxi, menina, ela chonou no veste. Ela ficou toda vexaminosa nessa vexaminada aí, né, meu? Eita, nós! Quase deu agora... vexame. Ei. Olha, ouvintes, queridos ouvintes. Peço pra vocês que não vão embora depois desse monte de piadas horríveis que tá rolando neste episódio. Por favor, tá bom? Amo vocês, tá? Já tá, a sua opinião sobre as meninas. Eu casaria com uma delas e levaria outra junto comigo. Agora, peraí, que essa pergunta é muito importante. Qual, seu Yatá? Tu é chegar na mili, né? Na autona, né? É lógico, eu não preciso me levantar muito pra aproveitar. Na verdade, quem tem que se abaixar é a mili. Né? Meu Deus. Mas uma assim... coisa engraçada sobre a Mary, só pra terminar, acho que é que a Mary, como falou o Jorge, é a chefe da dupla, né? Das investigadoras. E, a Mary é aquele trope, né? Aquele clichê de bonitinha, mas enfesada, estilo a Misty do Pokémon. Tsundere é o nome. Então pronto, você falou que é, eu concordo 100% contigo. Se você pegar o trope do Tsundere, você acha várias outras personagens que também são bastante famosas. Yatá, você consegue citar algumas tsunderês por aí? Olha, esse é um problema decidir quais eu devo... Pelo menos as mais tranquilas. Ah, olha, a Sakura do Naruto, por exemplo, né? Ela é Sim. uma tsundere. Bom... Misty do Pokémon. É um outro exemplo. Sim. Tá, vamos a ver. A Bulma no Dragon Ball. Também. Então, teve uma época que ela era bem tsundere. Hoje em dia ela só faz... No Dragon Ball clássico ela é muito tsundere, cara. Sim, mas aí depois que ela casou, ela sossegou, né, fi? Sossegou, mas ela continua sendo uma tsundere na vida do Vegeta, né? Não, então, só mudou o Saiyajin. Ó, tem a Haruhi Suzumiya, né, tem, deixa eu ver, a... Sim! Eu acho que a Asuka Langley Soryu também, dá pra colocar nessa lista. Sim! De Evangelion. A Rukia do Alvejante. Sim! Meu Deus, é difícil não se apaixonar. A própria, eu diria a própria Katarina do anime da vilã. Do Ramefura. Ela é uma espécie de tsundere. A Eris. Eris Boreas, lá do Mushoku Tensei. Sim, sim. Muito, muito, velho. Megumin do Konosuba. A Megumin eu não acho tanto assim. Acho que ela é mais aquela coisa da metida. Ó, tem a Kirisaki do Nisekoi também, pode servir. Sim, também. Bom... Tirando essas informações... Bom, a Millie é o completo oposto da Meryl. Não, antes da Millie, bebê. Bora falar da CEO da Mary que você não falou? Calma, eu quero falar das duas, porque não dá pra falar de uma sem falar da outra. Falamos. Tá. Falamos então, tá. Das duas e depois falamos das vozes de cada uma. Não. Bom, a Millie, ele é o completo oposto da Meryl. O oposto nos dois sentidos, né? O oposto de personalidade e o oposto de forma física também, né? Que enquanto a Mary é baixinha espivitada, né? A Millie é um armário de 2,5 metros de altura. A bicha é alta mesmo, não é brincadeira não. Ela é mais alta que o Vest. Só pra tu ter uma ideia, o Vest é alto, tá? Sim. Só pra... Então a Millie é alta. A Millie é tão alta, é tão troncudona, é que ela é fofinha. O Jorge não vai me deixar aqui mentir sozinho, que apesar de ser uma mulherão parrudão, Ela é fofíssima. Não, ela é realmente o conceito literal de mulherão. É mulherão, mas ela é fofíssima, tá? Não Sim. só nas atitudes, mas no jeito mesmo dela, entendeu? Mas a Sim. mulher é tão vamos dizer, brucutu, tão grandona, né? Amazona, gigante, que a arminha dela, coisa discreta, coisa que ninguém percebe. É só .50, é uma metralhadora .50 giratória, caralho. Eu ia dizer uma Tommy Gun, mas tá valendo. Não, não é Tommy Gun, não. Tommy Gun é aquelas de mafioso, não. É uma .50 giratória, daquelas que o cara bota em suporte pra poder girar, não é? Ela não precisa de suporte, não. Ela vai no braço mesmo. Sim. E assim, o que a Millie tem de autona, brucutu, forte, fisicamente falando, ela tem de submissa, porque a Meryl manda e desmanda nela, né? Não, ela não tem de submissa, ela tem de cara, não tem outro jeito de falar, de bobona. Sim. Porque a Millie, ela é a... Como é que posso dizer? É a otimista da conversa, é a... Cara, tem um tipo de personagem que dá pra falar que é aquela pipe meia longa, que é aquela que é toda boazinha, toda legalzinha, sempre acha o lado positivo das coisas, nunca vê o mal no coração das pessoas. É a Millie, cara. É toda a Millie. Olha, se tivéssemos Tanjiro Kamado no universo de Trigun, ele seria muito parecido com a Millie. Não, a Millie é boa menina, assim. Dá pra dizer que a Millie é um Tanjiro de saia. Sim, dá. Dá pra dizer. Dá sim. Bom, agora sim vamos pras vozes. No Japão, a Meryl tem a voz da Hiromi Tsuru, que é a primeira dubladora, infelizmente já não está mais entre nós, da Bulma. Oh, God. Uhum. Ela fez outro. Além da Bulma e da Meryl Streep, ela fez, entre outros papéis, a Dokin Chan, de Soreike Anpanman, a franquia, né? Que bom. E o Kyoko. Peraí, eu não sei se você percebeu pelo entusiasmo do Yataka, eu acho que ele está querendo saber, Jorge. Quando? Sobre Anpanman? Yes. Cara. Eu posso dizer que esse, sem dúvida alguma, é o anime em andamento mais longevo do mundo. Beleza, e responda a minha pergunta. A pergunta é: vamos ter que dividir entre algumas dezenas de partes. Tá, para de enrolar, responde o caralho da pergunta. O caralho. Ou seja, ouvinte, vocês estão percebendo? É outro daqueles que é anime velho, que o Jorge tem medo e não quer fazer? Junta aí com o Rame na Meia, junta com o Inuyasha, todos aqueles que ele não gosta, que ele não quer. Então, vocês estão vendo já. Então, junta mais um, que é o Anpanman, tá bom? Então, tá. O Anpanman, ele é só o... vamos dizer assim, se existisse uma animação no Brasil que fosse lançada para crianças pequenas desde os anos 70... seria tão longevo quanto o Anpanman. Tá bom, então diga apenas no Shei, Moisés. Apenas no Shei, Moisés. Tá bom, Moisés. Quem mais, Moisés, que a Dona Hiromi fez? A Dona Hiromi fazia a Ukiyo Kuonji, de Irama Meio, a primeira voz. Quando? Ainda no Shei. Ai, que bom, Moisés. Ainda. Ainda, logo, né? Logo mais nós saberemos. É que eu quero falar da família Santomé, sabe como é, né? Não é? E lá no Japão, a Millie tem a voz de Satsuki Yukino. Mano, você vê a voz... Tu vai mandar as seiyus antes das dubladoras brasileiras? Ah, tá bom, ok. Sim, beleza. Exato. Tá e bom, assim, tá bom. A Satsuki Yukino, você vê a voz fininha que ela faz pra Millie. Ela faz, ela faz a voz da Yoruichi, velho. Yoruichi. Yoruichi Shioin, da franquia Bleach. Ela fez as gêmeas Mion e Shion Shinozaki de Higurashi no Naku Koroni Sotsu. Que bom, não faço ideia do que seja isso. Você já viu o Higurashi no Naku Koroni, ô Yata? Faz muito tempo, mas sim. Então você sabe do que eu tô falando. Que bom. E a Tai Shimura de Gintama The Final. Então, medo. Que é a última temporada de Gintama, né? As vozes brasileiras das duas, começamos com a Meryl, a Silvia Salusti, que entre outras personagens fez a Ana de Hantaro. Hantaro! A Jericho de Nanatsu no Taizai. Quando? No Yei. E precisamos falar também de Escanor! Né não? É, e a Lisa e Saribi de Fire Force. Quando? No Yei. Quem vai dizer? Obrigado. E a voz brasileira da Millie é a nossa querida Cristiane Monteiro. Que ela fez Vou te contar um negócio. A Cristiane Monteiro faz uma voz tão fofinha na Millie, cara. É um negócio que dá vontade de apertar a bochecha dela de tão fofinha. Maravilha. Desenhos incríveis, o show! Não, pera. Eu troquei as vozes, pera. Ela fez, entre outras personagens, a Virgem de Fairy Tail. Delícia. Quando? Ainda não enchei quando vem a segunda parte. Mas assim. Né, bitch? Você gosta, né, bitch? Então, é só vocês lembrarem. A Lucy tem 12 chaves douradas. Essa é o espírito do signo de Virgem. Inclusive o meu. Jura? Uau, hein? A seu Félix. Tarado. A Félix Argyle. De ReZero, Kara, Hajimeiro e Seikatsu. Quadro. E a Olivia de Mahoutsu Kai no Yome. Também conhecido como Mago Pedófilo. E também quero saber quando. E eu digo também que no Yei. É bom, gente. Agora temos dois vilões. Eu vou pedir pra vocês dizerem por mim, porque assim. Eu, na tentativa de assistir Trigun, eu cheguei apenas à metade, ao episódio número 13. Que, inclusive, é o recap dos outros 12. Aham. Aí eu vou pedir pra vocês, Yata e Nerdmaster, falar primeiro de Legato Blue Summers. Tu quer começar pelo capanga? Então tá, vamos lá. Sim. O que é o Legato? O Legato Blue Summers, ele é até o episódio, sei lá, 16, 17 mais ou menos, parece ser o chefão da porra toda. Que é ele que contrata os bandidos, é ele que manda a recompensa, é ele que inclusive botou a recompensa de 60 bilhões de dólares duplos na cabeça do Vest. Então parece que é ele que tá mandando na porra toda. O fela da puta, até hoje eu não sei direito qual é o poder que ele tem, porque todos os bandidão tem poder, tá? Tem poder psíquico misterioso por Aratimbum, né? E o do Legato parece que é telecinese e telepatia ao mesmo tempo, porque ele controla todo mundo que estiver em volta dele. Basicamente uma Jean Grey. Pode crer, mas tava mapa Fênix Negra, no sentido de entender, tá? Porque o filho da puta é poderoso para um caralho. Eu diria que até para dois caralhos, se você quiser uma comparação maior. Entendeu? Poxa. Só que depois do episódio 16, 17, por aí, a gente descobre que não, ele não é o vilão. Porque o vilão, na verdade, é o Million's Knives. Que é a porra do irmão gêmeo intrauterino da porra do Vash. Sim, o bandido é irmão do protagonista. Que clichê. Tã. Então é por isso que o pessoal confunde ele com confundem o Vash com o irmão dele que não levou a fama. Não. O Vest tem fama. A fama do Vest não é de todo desmerecida, não. É que você realmente não viu os últimos episódios pra saber o porquê que ele virou o Tufão Humanoide. Quando é que ele ganhou a alcunha de Tufão Humanoide? Só é só mostrando lá pro finalzão do, do anime mesmo, mas... Eu vou continuar assistindo de qualquer maneira. A fama do Vash é merecida, não é por causa do Knives, não. Não que o Knives não seja um filho da puta, porque ele é, tá? O Knives é tão até mais poderoso que o Vash, porque sim, o Vash tem poder também, tá? O Vash não duvidei. Não é... O Vash não é só um paspalhão. Ele é um paspalhão, mas é um paspalhão poderoso. Então, mas... No episódio 12, que foi o penúltimo que eu assisti, inclusive um pouco antes desta gravação, foi quando ele enfrentou aquele cara que tem as duas Tommy Guns nos sim. braços. Sim, sim, sim. E naquele episódio ele já deu uma canja do que ele é capaz de fazer. Sim, fato. Aí tu imagina, é que o Vash faz isso, vamos dizer, sem querer, né? Aquela porradona de poder dele, ele não quer fazer, porque ele não gosta de usar. O porra do Knives gosta de usar, usa de propósito a porra daquele poder, entendeu? Então, ele é muito mais poderoso por causa do Vash, por causa disso, porque ele tem controle do caralho do poder dele, enquanto que o Vash meio que não... tenta resistir ao poder dele, vamos assim dizer. Yata. E tu, Yata, o que tu achas de Legato e Knives? Ô, Yata, então. Antes da gente começar, você percebeu que o Nerdmaster falou que o vilão tem o controle do caralho. Então, né? Entenda é isso frase. Como você quiser. Eu disse que ele tinha controle do poder. Se você quer entender que ele quer ter controle do caralho, tá bom. Parabéns é um pra controle, você assim, e para a sua mente suja. Esse controle, qualquer um que use Tadalafila depois dos 40 volta a ter. Ai, caralho. A coisa só piora, né? Não, o pior de tudo é que nós três aqui na chamada, os três são acima dos 40, né? Mas tá valendo. No meu caso falta dois anos de 40, mas é isso. Ah, você ainda tá com os 38, né? Sim, por enquanto é 38. É que isso 2024, né? Talvez as pessoas ouçam depois disso, aí eu já vou estar com 40. Ah, então tá beleza. Eu só vou te falar um negócio só. Aproveita, tá? É, Ainda tem 2 anos pra tu ter controle, entendeu? É, eu já não tenho mais. Vamos lá. Yata, o que você tem pra falar do Legato Blue Summers e do Million Knives? Que por acaso, se você for pegar a tradução literal do nome dele em inglês, é de milhões de facas. Olha. E o outro é o Azul Verão Gato. É um gato do Azul Verão. Azul Verão. Ah! Isso me faz lembrar, sabe o quê? Ah. O Ciclope, ele também é Summers. Ah, tá. Mas tudo bem. Azul Verão, Furosako. Não, pera. Furosawa. Caralho, hoje eu tô bizarro aqui. Bom, vamos lá. Então, o Facas e o Verão Azul, eu acho que poderiam ser melhores, né? Porque o Vash, ele estoura rapidinho eles. Mas assim, tirando isso, eu diria que esses personagens, eles poderiam ter um pouco mais de profundidade do que tiveram, apesar de já ter uma certa profundidade ali. Mas lógico que... Cara, era Madhouse nos anos 90, maluco. Os vilões eram tudo massa velho, maluco. É verdade, verdade. Esse é o único problema, né? Uma coisa que eu também percebi, trazendo um pouco da situação do anime em si... Sim. É que se você pegar... Trigun é Cowboy Bebop antes de Cowboy Bebop. Fato, só que com mais poder psíquico. Não, eu diria que Cowboy Bebop é Trigun sem poderes. Não ser totalmente sem poderes, mas sim. De certa forma, não, porque assim, você vê que a vibe de ambos é muito, mas muito parecida. Sure. Agora, vamos às vozes. A do Legato Blue Summers no Japão é de Toshihiko Seki, que fez, entre outros personagens, o Miro de Escorpião no Cavaleiro CGI. Não faço questão. Esse talvez eu faça só por causa da Sarah, se a Sarah reaparecer, claro. Não, faz questão não. O Adam Jobs, de Mashle. provavelmente... Músculos e magia! E provavelmente esse nome todo que vocês estão vendo na pauta seja de um OVA ou de um filme. É de um filme, é do filme. Acho que é o filme que veio depois da primeira temporada. É, que é o outro arco. É. E senhor... Não. Você pensou que eu ia deixar passar, né? Quando? Yonji, porque assim, eu meio que vi o Marshall. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o lançamento de Marshall? É? Já vi Black Clover, não preciso não. Maluco, não falam a merda dessas. Cara, Marshall é Harry Potter com músculos. Sim. E é você, muito bom. E você acha que Black Clover não tem magia e não tem músculo? É, mas não é nesse sentido. Por isso que eu ainda não assisti. Mas vamos lá. Quando tu assistir, tu vai rir tanto, cara. Puta, eu assisti o primeiro episódio e não me levou muito, não, tá? Ah, tá. Tá bom. E o Toshihiko Seki pode ver que, tirando o Adam Jobs e o Miro de Escorpião, ele também tem um pezinho na vilania, né? Porque ele é a voz do Muzan. Muzan Kibutsuji. Também conhecido como Michael Jackson. Michael Jackson do Kimetsu no Yaiba, exatamente. Né, o seu demonhão, né, o seu Oni gigantão, né, o fodão, né, o poderosão. É o cramoeão final de Kimetsu no Yaiba. Quando? A próxima o parte? O arco do trem, pra gente falar do melhor Hashira do universo. É. Tudo bem. Mas assim... Rengoku, eu diria que é a forma com que o Tanjiro vai evoluir, né? Depois se tornar Hashira. porque a gente fala, é o Tanjiro se fosse o Hashira, porque daqui a pouco o Tanjiro se fosse o Hashira é o Tanjiro. Então, Tanjiro digivolve para... Tangerino! Não, pera. Tangerino! Obrigado, Inosuke! Né, não? E a voz brasileira do Legato é o Clécio Souto. Claston! Não, pera. Eu me confundi de séries agora. Não? Entre outros personagens, ele fez o Akio Ojino, da Viagem de Chihiro. O Shadkins, do filme de Cowboy Bebop. Muito bom também. E agora e ele deixou sim. O favorito dele pro final, porque ele é um filho da puta. Sim. Ah. Não, eu sou filho da minha mãe. somente o melhor... Melhor? Hashira dessa série, que é o Uzui Tengen. Claro. Aham. Cara, eu não vou falar mal do Uzui, porque o Uzui é bom pra caralho mesmo. Ainda mais agora nessa última temporada do Kimetsu, ele tá sentando a porrada na porra dos cadetes lá do... Sim! Ele pode estar aposentado, mas ele vai colocar todos aqueles caçadores de demônios em forma. Eles querendo ou não. Não, eu não vou falar mal do Zui. Ele não é o melhor Hashira? Não, ele não é o melhor Hashira. O melhor é o Rengoku. Mas ele é um bom Hashira, eu não tô falando mal dele. Ele é ótimo. Então ele é o melhor ninja da série. Então, eu posso dizer que é o melhor Hashira vivo. É. Enquanto o bom menino não virar Hashira, eu concordo. Sim. E que não vai demorar muito, né? Mas vamos lá. Já o Millions, a voz original dele é de Toru Furusawa, entre outros personagens... Fez o Yoshiyuki Terada em Sakura Kata Karta. Que até eu tô adotando esse nome. Né? Depois de tantas vezes ouvindo, mas tá valendo. Seishiro Sakurazuka Mori de X, 1999. Não faço ideia que seja isso. Como não? É só a sequência de Tokyo Babylon, ou seja, sim. Clamp. Agora eu me empolguei. E o Bukioku de Nurari Hion no Mago. Tem a menor saída de que não faz ideia o que é isso. Que inclusive é um dos animes mais recentes deste Seiyu. A voz brasileira dele é do Júlio Chaves. que dublou o Professor Carvalho em sua segunda voz. Ele me dublou? Professor Carvalho, não Nerd Master. Então, não. Qual é meu nome? Ah, tá. Carvalho. Alexandre Garcia de... É, eu esqueci que tem essa madeirada aí no meio. De... Pera, Carvalho, Alexandre, né? Alexandre Garcia, sou... aquele momento em que eu começo a lembrar da Globo. E qual é minha profissão? Jornalista da Globo. Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado, Yatá. Teu cu, tá, Yatá? Acho que eu me esqueço. Tô falando com o Jorge. Jorge, qual é minha profissão? É, professor de informática. Então eu sou o quê? É, só que você não é professor de Pokémon. É, só porque não tive nenhum Pokémon sendo aluno meu, senão eu dava aula pros Pokémon também, não tinha problema não. Meu Deus. Não é não? Ignis Dustness Ford, de Konosuba. Sabe quem que é o Ignis? É o pai da... É o pai da Darkness. É o pai da Darkness, eu sei, é o pai da Darkness. É, o pai da La Latina. É o vulgo vovô, né? É, vulgo vovô. Ele achou que era vovô, né? Vovô. Já tava achando que era vovô, né? É, aquela fake gravidez da Darkness. Putz grila. Não é? E é a grávida que tava... Quando... É. Não. Quando o arco da Megumin? Não ia. Ah, então, obrigado. E o Pierre Michel de Lugo, de Yojo Senki. Ou também conhecido como Tanya a Maligna. Medo. É, já temos episódio. Mas também tem quando? É, se eu não me engano, temos um filme e já temos o anúncio de uma segunda temporada de Odyssey. Então, né? Então quando é pro filme? Pro filme, quando? No IG. Ah, tá, obrigado, meu gente. Que horror. E temos dois personagens que valem a pena ser citados, que inclusive um deles apareceu não faz muito tempo agora, na primeira metade do anime, que é o Nicholas D. Wolfwood. Cara, tu não perde por falar do Nicholas não, tá? Que pra começar com essa, o que é o Nicholas? O Nicholas é um padre, tá? Sim. Literalmente, padre mesmo, de rezar missa. O cara anda pra cima e pra baixo com a porra de uma cruz. Entendeu? Estilo Jesus Cristo, saca? Sim, aí tá, ele desencapa a cruz e puxa uma porrada de pistola dela. Meu filho, você ainda não viu nada. Você acha que aquela porra é só porta-pistola? É? Aquela porra tá... Você não viu nada do que aquela cruz faz ainda, então, eu imagino, bebê, que ela seja um belo de um canhão. Bebê, tu não viu nada, bebê. Oxe, bebê. Bebê, tu ainda não viu o que seu padre Nicholas faz com aquela cruz? Rapaz, ele enfia aquela cruz em tanto lugar. Bom, só que uma coisa que eu não vou... Não, entenda isso como você quiser, né? Agora, eu não vou contar essa parte pro Jorge e nem pra vocês, ouvintes, se é que vocês realmente fizeram a pachorra de vir ouvir esse episódio sem ter visto o Trigon. Tem um plot twist na vida do Nicholas. Não vou contar qual é, porque senão perde a graça. Mas vale a pena você assistir, né? Né? Vocês já deviam ter feito isso, né? Bando de filhos na puta. Mas vamos lá. E quem dublou ele aqui no Brasil? Só pra trazer uma curiosidade, o Nicholas Wolfwood é só o Cristiano Torreão, o vulgo Riei. Só, né? Nem dá pra perceber isso na voz dele, né? E a Rem Saveren, que essa eu nem faço ideia de quem seja. A Rem Saveren é o seguinte, é que tu não viu ainda... O, vamos dizer, não é recap, mas é o tipo flashback da vida dos dois irmãos, do Vash e do Knives. Então ela é uma personagem que aparece no flashback. Mas provavelmente você já viu a Ren, sim, porque tem de vez em quando que o Vash tem uns sonhos malucos, devaneios com uma garota cantando. É ela. É a Ren Savaren, né? Que ela é a, vamos dizer, ela era a tutora dos dois irmãos e é uma pessoa que o Vash gostava demais. Ele quase considerava como mãe dele, entendeu? Entendi. É, no, do, dos três episódios que eu assisti, digamos que metade deles tinha ela cantando uma determinada música. Então, é ela. É a Ren Savarin. Muito bem. Que aqui no Brasil foi feita por... Flávia Fontinelli. Oh, muito bem. E aí eu posso dizer... Eu já disse a respeito do, das discussões que eu trouxe na pauta, que é a similaridade em plot e roteiro com Cowboy Bebop. Só que por um acaso, Dragon veio antes. Então, há uma chance muito grande do autor de Cowboy Bebop ter se inspirado em Trigun. Por que não? Cara, eu não... Olha só, eu vou te dar até mais razões pra você crer nisso. Porque Trigun não fica muito claro nos episódios que você viu até agora, mas Trigun é no futuro, tá? E esse planeta Gunsmoke tá sendo populacionado por humanos do planeta Terra. Que vieram em naves. Entendi. Entendeu? Então tem, depois fica claro isso lá pro final, por isso que você não tá sabendo dessa brincadeira agora. Então, as semelhanças com Cowboy Bebop não são meras coincidências. Não, na verdade, entendeu? Não seriam meras coincidências se por acaso o autor de Cowboy Bebop utilizar as referências de Trigun dentro da história. Mas assim, as semelhanças param por aí porque são dois autores diferentes. Não, sim, não, não tem nada. Não são exatamente iguais, tá? Enquanto no Cowboy Bebop a tecnologia é amplamente utilizada, porque todo mundo viaja no espaço, é o nosso próprio Bebop, a nossa linda nave, né, viaja para lá e para cá, pelo espaço tal e coisa. Sim. Então, no Trigun, a tecnologia espacial, a tecnologia ultramoderna tal e coisa, ficou no passado, porque as naves caíram no planeta, entendeu? Então, perdeu-se a tecnologia, tanto que você viu isso no início do desenho, né? A galera é meio faroeste, né? A tecnologia é tecnologia de velho oeste, não tem tecnologia muito, muito moderna. Tem, até parece uma coisinha aqui, outra ali, com umas usinas elétricas e outras coisas do gênero, mas... Eu diria eu diria, desculpa te interromper, que Trigun, ele toca no cenário de Cowboy Bebop com próteses mecânicas, armas e outras tecnologias perdidas por aí, mas o cenário é pós-apocalíptico. Não é pós-apocalíptico, porque não é um planeta que tem uma guerra, não. Eles caíram num planeta errado, que não era para ser nesse planeta, que esse planeta é desértico. Então as naves caíram aí, eu já vou deixar claro, é spoiler, mas foda-se, por culpa do Knives, tá? O Knives fodeu a frota de naves que estava indo para outro planeta colonizar, ele de propósito fez a galera cair nesse planeta desértico, para tu ver como uma Knives era filha da puta desde moleque. Entendeu? Era ou continua sendo? Também, não deixa de ser, né? Porque até onde eu sei, Knives não morreu. Não, ele é o vilão final. Então, pois é. Então é isso aí. Agora sim, pra gente finalizar essa situação toda e o episódio por tabela, pra deixar você com gostinho de quero assistir, cada um vai dar a sua opinião sobre o anime em si. Eu vou me colocar primeiro porque eu não assisti ele inteiro, eu vou dar a minha opinião do que eu assisti até agora. No melhor estilo Glória Pires? Não, na verdade não. Eu vou... na verdade, eu tenho uma opinião parcial. Quem quiser saber a minha opinião final sobre Trigun, eu vou falar ela nas lives da Twitch quando eu recomeçar a fazê-las. Basta... Você também pode falar sobre isso quando a gente fizer o Stampede, né? Sim, também. Assim, Trigun é muito filho da sua própria época de lançamento. Nossa, Nossa senhora, que susto, cara. Yatá, eu tomei um susto agora quando ele falou. Ele é muito filho da... Nossa senhora, que medo. É, mas você entendeu o que eu quis dizer. E, assim, se você pegar Trigun com os tipos de animes que estão sendo feitos hoje em dia, grande parte de Trigun teria sido muito, muito modificado. Ah, muito. Nossa, porque o Trigun é o típico anime dos anos 90, cara. É putaria, safadeza e piada sem graça. É, pode ver como é que eles mudaram no Stampede, né? É, por isso que eu não tô gostando tanto do Stampede. Mas assim, não é porque Trigun tem mais de 20 anos, eu diria mais até de 25 anos de lançado, que ele seja um anime ruim. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Justamente porque ele foi feito em animação tradicional mesmo, cara, tá lindo, tá maravilhoso e tá engraçadíssimo. Eu digo que Trigun é um dos poucos animes que eu assisti até o presente momento que passam, e com facilidade, da regra dos 15 anos. Porra, tranquilo. E ainda digo mais, o que mais faz com que ele ainda passe na regra dos 15 anos é que a dublagem, cara, tá no melhor estilo Yu Yu Hakusho One Punch Man, cara. Tá engraçado. Dérrima. Sim, mas assim, Trigun já era engraçado por si só. A sim. Dublagem veio adicionar muita coisa boa. Sim, senhor. E assim, veste como protagonista. Ele tem os seus momentos de lerdeza, mas ele é, sim, muito bom protagonista. As coadjuvantes, que são tratadas como principais, que são as meninas do seguro, elas têm uma sinergia legal com ele. Rapá, tu não viu a sinergia... Menino, tu ainda não viu a sinergia acontecer. Tu saca o Nicolas? O padre? É que você não viu ele em ação ainda, você só viu ele de leve, assim, né? É, eu só vi ele então, de leve. Ele vai virar meio que parte da patota num determinado momento desconfiei, do anime. Desconfiei desde o princípio, tá? Aí você pensa aqui comigo, aqui Jorge, caiu um dólar duplo, aqui Jorge, um dólar duplo aqui no chão, ó. Presta atenção aqui, ó. Tem duas meninas... E agora vai ter dois meninos no grupo, né? O que tu acha que vai rolar? Prefiro assistir pra descobrir. Ah, então vai que tu vai descobrir. Beleza, essa foi a minha opinião, pelo menos por enquanto. Yatá, sua opinião. Olha, é difícil falar em poucas palavras. Então fale muitas. Quer saber? Trigun tem que ter dublagem tudo mesmo, tem que trazer tudo pro Brasil. E se não tiver oficial, a gente vai da forma não oficial, mas a gente precisa assistir tudo de novo, porque vale a pena. Isso aí passou da regra dos 15 anos, passou da regra dos 30, e é isso aí. Mano, a animação... Mano, a Madhouse fez um trabalho maravilhoso com o Trigun. Exato. Cara, de verdade. Quando é que... Agora, peraí. Quando é que a Madhouse não fez um trabalho maravilhoso? Então, eu não vi todas as obras da Madhouse. Então, eu não consigo dizer. Antes de abrir a empresa. E, realmente, eles não faziam mesmo. Só. Antes dela existir, realmente, ela não fazia. Exatamente. Muito boa essa. Pelo menos essa resposta boa, a gente boa, tem. Boa, tá. Tá. Mais alguma opinião a respeito, Yatá? Olha, eu acho que a Madhouse deveria continuar fazendo o Trigun, assim, à vontade. A gente tinha que trazer mais histórias. E, com certeza, os dubladores têm que se manter vivos aí pra poder continuar dublando, porque senão o pessoal vai acabar usando o IA, né? E aí já viu como fica a consultação, né? Mas é isso. Horrível. Pois é. Aproveita o gancho do Yatá pra falar que nós do Anime Sphere, e sim, eu posso utilizar o nome de todos os membros, mesmo os que não estão nesta gravação, pra dizer que todos nós somos a favor da dublagem viva. É isso aí. Nada de inteligência artificial fazendo as vozes dos nossos personagens, porque o que dá o sentimento aos personagens é a interpretação humana da dublagem viva. É isso. Maluco, eu sou só pra corroborar com a história do da qualidade das produções da Madhouse, eu só vou falar três nomes, tá? Você, por favor, preste bastante atenção. Páprica. Sim. One Punch Man. Sim. E Death Note. Death Note. Só isso. Só. Isso porque, assim, Madhouse são pelo menos mais de 30 anos de animação, então, assim, obra é o que não falta. Né? Agora, Nerdmaster, se empolga, vai. A pauta é sua. Caralho. O que, que eu preciso falar de Trigon que eu ainda não falei, né? É só repetir a minha fala, né? Nós falamos de Vash, o estouro da boiada. O lendário pistoleiro. O homem cuja cabeça vale 60 bilhões de dólares duplos. O tufão humanoide. Porra, se até agora vocês não tiveram vontade de ver esta porra, o que, que vocês ainda estão fazendo aqui? Bando de felas da puta. Cara, você, cara, sem sacanagem, o Trigon, o Trigon original, né, o 98. O pai da Ravena. Cara, ele tinha me ganho já nos memes. Ele já estava me ganhando nos memes. Porque quando eu vi os vídeos do YouTube só zoando com vestes, sem mostrar o anime como um todo. Porra, isso aqui é muito engraçado, cara. Porque é aquele estilo de humor quase Toriyama, de tão bobo, de tão besta, né? De tão idiota, de humor quinta série da porra do anime, né? Aí, agora vou ver essa merda. Aí procuro e, obviamente, usando os meus métodos não muito honestos nem confiáveis, eu vi o Trigun amarradão dublado em HD. Muito. Então, é só você procurar, ouvinte. Não é muito difícil de ver. Não tá difícil de achar, entendeu? Não sei se eu deixei claro isso, né? Né. Bom, antes de a gente terminar o episódio, obrigado, Toriyama, por mais essa citação, né? Né? E agradeço a todos vocês que nos ouviram até agora. Para da nota, não, pô. Trigun é uma série fechada, pelo menos essa série tá fechada. Bora da nota, não? Sim, essa parte do anime antiga, sim, ela é fechadinha. Então, como nota pra Trigun, eu vou dar 8,5. Porque eu ainda não assisti tudo. Ah. Te garanto que essa tua nota vai subir, bebê. Agora, Yatá, nota. Yatá, sua nota. 9,5. Muito bem. Sabe o que falta pra ter meio 10, a mais? Cara. Eles terminaram de passar todo o resto que ainda não veio pro Brasil. Ah, mas aí é o filme, porra. O filme não foi dublado, caralho. Então, falta isso. Quando dublarem e trouxerem... Vai procura que tu vê também. Vai, se for. Caralho, o cara quer dar nota por conta de coisas que não foi lançada. Vai tomar no meu dedo do cu, porra. Eu não preciso nem falar, né, que a minha nota é 10, né? Afinal de contas, a pauta é minha, de nada, ouvintes. Uma boa noite pra todo mundo. Agora, Yatá. Diga. O que nós fizemos na semana passada desta gravação? Muita bagunça. Semana passada, como vocês devem ter acompanhado pelo Instagram, pelo menos por enquanto, vocês viram que houve um evento nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, que é o chamado Kenku Festival. Exatamente. E que, capitaneado pelo Yatá, com uma equipe bastante interessante e gente boa, eles fizeram um evento show de bola. Logo mais vocês vão ter uma resenha no nosso site a respeito do evento em questão. Eu vou postar, porque, né? Eu fui lá de imprensa. Obrigado, Yatá, pelo convite. É isso aí. E tirando o evento que foi semana passada, em que inclusive tomou lugar do lançamento do episódio passado, né, não? Aliás, deixa eu fazer uma reclamação a respeito desse evento. Eu preciso dizer que eu estou tremendamente decepcionado com o senhor Jorge Augusto, porque ele teve a oportunidade de capturar um Charizard, mega Charizard, um dragão negro, e não pegou. Eu não considero mais um mestre Pokémon, tá? Porque eu, se tivesse visto aquele Charizard, eu tinha capturado na hora, tá? E o pior que eu peguei, eu tirei a foto daquele cosplay de Charizard, de Mega Charizard. Eu tava no palco e eu dei um zoom com o meu celular. Ele tava do outro lado do salão, cara. Ou seja, em vez de jogar Pokémon GO, o cara quis jogar Pokémon Snap. Ué? O jogo é de Pokémon. A premissa é diferente. Tá bom, ok. E traz todos os seus jabás, por favor. É isso aí, galera. Então, lembrem-se, jungstation.com.br, eu escrevo algumas matérias de filmes lá. Junggames.com.br, eu falo sobre filmes e jogos lá. E, logicamente, não podemos esquecer o meu canal Yatalog no YouTube, a minha banda Arigatões. Também tem a nova banda, que é uma dupla, Lago Toya. E também a minha carreira solo, Henrique Yatá, que vocês podem encontrar facinho. No meu Twitter você encontra como DJ Yatá. E se você for procurar pela roxinha, ou mesmo ali pelo Instagram, Henrique Poeta com a letra K, né? E é isso aí. Cara, Yatá, a título de curiosidade, só porque eu te acho um cara legal, ainda não tive a oportunidade de dar um abraço, daquele abraço que o Jorge sabe que eu adoro dar nas pessoas. Um abraço de urso. Mas, cara, onde tu arruma tantas horas nesse seu dia, hein? É foto muito... Dormir não dá XP. Né? E até é outro daqueles coaches que falam, produza enquanto eles dormem. Pois é. E assim, se vocês quiserem dar uma olhadinha numa apresentação bastante interessante da banda Arigatões, logo mais eu vou postar os vídeos no YouTube que foram apresentações lá do Kenko Festival. É isso aí. Agora, eu vou tomar a frente do Nerd Master a respeito do Paranerdia pra pedir desculpa a vocês, porque eu mesmo não tenho tido tempo de restaurar o site do Paranerdia ao seu Prime. Deveríamos ter recuperado no começo do ano, que foi o que eu prometi, mas muita coisa aconteceu. Eu tenho me sentido exausto, de verdade, fazendo das tripas corações para fazer tudo que vocês têm visto do Anime Sphere. Mas eu vou seguir fazendo porque é algo que eu amo fazer. E o mais breve possível eu trarei o site do Paranerdia. Se vocês quiserem ver os episódios novos que ainda não foram editados por mim, dá um pulinho lá no canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. Sim, porque agora tá com essa putaria. Né? Vocês vão ver lá os episódios novos, inclusive um episódio de entrevista que tá, ó, sensacional. Esse é o Mauro Ramos, esse é o Pumba, o seu Jimbê, né, o cara é esse aí mesmo, viu? Agora vou deixar um negócio só clarinho aqui, tá? Não tô cobrando ele não, tá? Não tô fazendo cobrança não, tá? Isso é a minha consciência. Eu sei o sofrimento que essa criança tá sofrendo, tá? E eu não estou se cobrando dele, não, tá? Bom, e pros vocês ouvintes, matinê! Bye, bye! Pra vocês ouvintes, um grande abraço e fiquem com os nossos jabás. Até! E Yatá, dá tchau, filho! Até mais, galera, e boa noite! Só faltou... Diga tchau, Lilica! Tchau, Lilica! Tchau, Lilica! Não, essa última imitação só faltou.